Interferência Show, o podcast de música que fala sobre tudo. Alô, alô, salve, salve, pessoal! Aqui é o Denis Moreira, terceira edição do podcast Interferência Show, o podcast de música que fala sobre tudo. Junto comigo, como sempre, está o Jean Felipe Rios. E aí, Jean, como é que tá? Muitas novidades aí na música, cara? Opa, várias novidades, cada dia uma coisa, né? E aí, difícil de acompanhar tudo, mas aqui nesse podcast aí a gente vai tentar colocar as pessoas a par dos conteúdos aí. Inclusive, eu sempre falo isso, né, cara? Você é como eu, que gosta de vários tipos de música. Então, pra gente é muito difícil acompanhar, porque tem banda lançando coisa o tempo todo, e a gente quer saber das bandas novas, e ao mesmo tempo não esquecer as bandas velhas. Então, cara, é difícil de acompanhar. Eu tô apanhando, assim, viu, cara? Ultimamente estão lançando muita coisa, assim, pra mim tá difícil, meu. Não dá tempo, porque um disco tem, tipo, uma hora, e pra você captar mesmo o que o disco quer dizer e tal, você tem que ficar ouvindo umas duas, três vezes até você assimilar e você saber se você gostou ou não e o que você achou, né? Então, cara, falta tempo pra ouvir tudo, né? Não, exatamente. E agora, cara, toda sexta-feira tem disco novo no Spotify. Então, o Spotify, ele... Eu não sei, você usa o Deezer, eu uso aqui o Spotify. O Spotify tem um limite pra discos que você pode salvar na memória pra depois ouvir, né, cara? Então, assim, tem tanto disco pra eu ouvir lá na minha espera, que às vezes eu tenho que ficar, cara, cancelando, assim, sabe? Tipo, não vou escutar esse. Não, eu vou tirar esse. Vou tirar aquele, tá ligado? Porque toda sexta-feira tem uma leva aí de disco novo. Então, por isso que é difícil de acompanhar, né, velho? É, isso aí. Bom, e se você quer ouvir tudo que a gente fala aqui sobre música, é bastante coisa, porque a gente tenta acompanhar mesmo, a gente corre atrás. Você pode ver o que a gente tá fazendo nas redes sociais. Twitter, @ainterferencia. No Facebook e no Instagram, @interferenciashow. Aliás, você também pode encontrar os nossos perfis pessoais. Eu sou Denis Moreira, o Jean Felipe Rios também. Nas redes, nós estamos nessas três redes para trocar uma ideia, para dar sugestões para o podcast. Quem sabe se você um dia quiser participar conosco, a gente está aberto aqui. E você também pode mandar um e-mail para o interferenciashow@gmail.com. Aliás, se você quiser ouvir este e os episódios anteriores e também assinar o RSS, para ficar sabendo sempre que rolar alguma novidade, você entra no site interferenciashow.blogspot.com.br. E o Interferência Show também está nos principais agregadores de podcast: iTunes, Stitcher, Tanin, Pocket Casts, Podcast Addict, Acast, Beyond Pod e mais um montão aí. Aliás, já, último recado. A gente vai estar também no Deezer e no Spotify. A gente está acertando os últimos detalhes e logo mais a gente vai estar nessas duas plataformas aí. Aliás, nessas plataformas você também encontra playlists que a gente está fazendo para a gente apresentar um pouco do nosso gosto musical. A gente também gosta de brincar de DJ, entre aspas, também. E você pode encontrar aí algumas das nossas playlists para conhecer o nosso gosto bizarro, né? É isso aí. E lá no Last FM também tem. E o Last FM, todas as músicas que a gente escuta, você encontra lá, porque a gente deu scroll lá. Então todos os discos, todas as musiquinhas que toca no programa, tá tudo lá, cara. Então tá lá, Last FM, Spotify, Deezer. Acho que não falta nenhuma, né, Denis? Acho que só no Vimeo que a gente não tem, talvez, mas acho que não tem necessidade ainda, né? É, no falecido Orkut a gente também não tá, né? Não tem, precisa. E nem no Xvideos e nem nos outros canais aí. Mas quem sabe, né, se pedirem aí a gente dá um upload lá também. Ah, aliás, bem lembrado, a gente também tá no YouTube. É youtube.com, você encontra a gente lá, Interferência Show, e você pode ouvir os nossos podcasts por lá também. Bom, o Interferência Show é o podcast de música que fala sobre tudo, né? Então a gente vai fugir um pouquinho do assunto música, fugir, mas nem tanto, nesse episódio. A gente vai entrar no clima daquele clipe This Is America, né, do Childish Gambino, porque, isso, cara, é o grande clipe, assim, dos últimos tempos, com certeza o mais badalado, mais falado, mais polêmico deste ano, já tem mais de 180 milhões de views no YouTube. Inspirados nisso, a gente decidiu falar sobre os clipes mais polêmicos da música, porque This Is America, né, deu o que falar, tem várias referências ali sobre o assassinato de negros nos Estados Unidos, sobre o porte de armas, qualquer um lá nos Estados Unidos pode ter uma arma, e com isso acontecem muitos massacres em escolas, etc. Sobre a própria alienação da juventude também negra, uso de drogas, cara, referência lá é o que não falta. Não falta. E, Jean, fala aí, você curtiu, cara, o clipe? Você curtiu a música? O que, que você achou? Gostei, cara. Gostei do clipe. Achei muito bem feito, assim, né? Todas essas referências políticas que você falou. Confesso que não peguei, né, da primeira vez. Peguei uma coisa ali ou outra. Naquela hora que o Gambino entra na igreja, né? Como se fosse um coro gospel, né? Isso. E metralha nas pessoas. Aquilo ali eu já peguei de primeira. Eu falei, ah, tá. Entendi o que, que ele quis dizer ali. Que é o a massacre de Charleston, isso, né? Na Carolina, isso, do Sul. O supremacista branco entrou lá, né? Exatamente. O nome do cara é Dylan Root. Matou isso, nove fiéis da igreja Emmanuel African Methodist Episcopal Church. Isso, e exatamente. É isso aí que aconteceu. Dando mais algumas informações sobre esse clipe e essa música, e o próprio Childish Gambino, pra quem não sabe, o Childish Gambino é o alter ego do ator e roteirista Donald Glover, né? Que é um cara que tá badaladíssimo agora em Hollywood, e ele ganhou o Globo de Ouro e Emmy pela série Atlanta. Ele faz lá o papel do Earn, que é primo e também o agente de um rapper, né, chamado Alfred. E ele escreveu, ele protagoniza, enfim. E ele é um cara muito talentoso, assim, que agora ele tá conseguindo despontar tanto no cinema, quanto na parte de roteiro e quanto na música também. Porque esse terceiro disco, né, do Childish Gambino, foi muito bem recebido nos Estados Unidos. Ele que vai ali pela praia do trap, né, que é esse rap com influências de música eletrônica e tal, uma coisa meio quebradona, meio tensa, assim. E o cara tá conseguindo mandar bem nos dois lados aí, tanto na atuação quanto na música. Ah, e além de tudo, Dennis, ele é o Lando Carlsen no Solo, né, que é o filme novo aí do Guerra nas Estrelas, que tá no... Que é o Han Solo. É mesmo, uma história Star Wars e tal. Então ele tá bombando mesmo. Cara, voltando lá pro clipe, é muito bem feito, assim. Eu achei muito bem feito. Não só toda essa parte crítica, como é bem dirigido o clipe, assim, né? Tem uma dança muito legal, assim. Porra, tem uma coreografia que eu achei genial. E, pô, é do caralho, assim. E o Atlanta é uma série muito bacana, assim. Tá na segunda temporada. Também é o mesmo cara que dirigiu... Hiro Murai. Isso. Então é muito legal, tem uma fotografia bem diferente, assim. É sensacional, tem um toque bem diferente Atlanta, assim. E recomendo aí, tá na segunda temporada. A primeira tá no Netflix aí, pra quem quer saber. E, cara, também escutem o Awaken My Love, que foi o último disco que ele lançou, foi no finalzinho de 2016. Como o Dennis falou aí, ele veio uma coisa. Ele veio de um rap mais moderno, assim. Os primeiros discos dele tem até um toquezinho de pop, sabe, Dennis? É um rap... Não é um rap tão gangsta, assim. É um rap meio popzinho, cheio de influência de R&B, assim. Então era uma coisa até mais popzinha. E aí, cara, porra, em 2016 ele lançou esse Awaken My Love. E aí, cara, porra, o disco parece um disco do Funkadelic. Dos anos 70. É, ele pegou muita influência de soul, de R&B, de Parliament, de Funkadelic. Então, cara, é sensacional esse Awaken My Love aí. E ele tinha dito que seria o último disco que ele ia lançar, que ele ia se dedicar à atuação, né? Só que aí do nada aí, cara, ele lançou esse This Is America aí e foi uma paulada, assim. O clipe, a música eu achei muito legal. Não sei se você gostou, Dennis. Achei muito bem produzido, assim. Não, eu gostei, assim. Cara. É legal demais, assim. E... É um trap, refrão bonito, assim, cara. Demais, assim, mano. Não, e é incrível como o clipe, ele casa muito bem com a música, né? Exato. Porque a música tem aquele clima meio tenso, meio... Tenso, De que alguma coisa vai acontecer e tal, e é o que acontece no clipe, né? Você acaba sendo surpreendido o tempo todo pelas ações do Childish Gambino, né? É sensacional. Então, eu tô além desse clipe fenomenal, eu tô ansioso pra ver o próximo disco dele, assim, cara, de como se vai ser nessa pegada, como é que vai ser o disco inteiro, assim. Então, pô, bacana, assim. Deu o que falar, mas até que enfim um hype que foi acertado, né? Não foi aquele hype, todo mundo fala e quando você assiste você fala, jura? Só foi isso? Não, esse não, eu achei que foi um hype que, meu, valeu a pena, e fora que tá sendo discutido um monte de coisa nos Estados Unidos e aqui também, né, cara? E engraçado que você falou esse lance de ser um hype do bem, e foi mais ou menos o que eu percebi, assim, porque logo que começou todo mundo a dizer, ah, esse clipe é sensacional, a música é sensacional, isso e aquilo, eu fiquei meio pé atrás, porque eu sempre sou um cara que fico desiludido com esses hypes, assim, sabe? Don't believe the hype, né, Dennis? Isso, eu sempre sou dessas, assim. Se tem um hype, eu falo, deve ser coisa boa. Então eu demorei bastante tempo pra ver esse clipe. E aí, de todo mundo falar e tal, eu falei, ah, tá bom, vai, vou dar uma conferida, mas sem expectativa nenhuma, e me surpreendeu muito bem, assim. É muito legal mesmo, assim. Quem não viu ainda, feito, né? Cara, clica lá e vê, tanto o clipe quanto a música são sensacionais, assim. Mas é mesmo. É, então a gente se inspirou nisso, né, nessa polêmica, nesse hype aí do This Is America, pra gente relembrar outros clipes bastante polêmicos que já rolaram na história do pop e do rock. Então esse vai ser o nosso tema deste podcast. Mas antes disso... Esse aqui é o nosso quadro Preliminares, em que eu e Jean, a gente dá dicas aí do que a gente anda ouvindo, fazendo, assistindo na TV, séries, enfim, de tudo. E eu vou começar, cara, falando de um disco que tá também, assim como o This Is America, do Childish Gambino, causando bastante polêmica, mas não é pela mensagem, não, é por outro motivo. O CD novo do Arctic Monkeys, né, que é o Tranquility Base Hotel e Casino, acabou de sair... E os fãs ficaram em choque, porque é um disco que muda completamente o estilo do Arctic Monkeys, né? Aliás, eles já haviam mudado, né? Eles começaram com um sonzinho um pop rock, dançante. É, o Alex Turner, o vocalista e guitarrista, ele cantava bem rápido e tinha até uma influenciazinha de hip hop, mas era um som, assim, pra ouvir em balada, né, cara? Eles já haviam mudado, né? Antes de partir pra esse novo estilo aí deste disco... Eles, a partir do Humbug, que foi o terceiro disco deles, de 2009, eles mudaram completamente, né? Porque eles ficaram mais adultos, ficaram mais sérios e ficaram mais pesados também. Antes era um pop rock adolescente, meio dançante. Tinha até uma influenciazinha de hip hop, por causa do vocal do Alex Turner, né? Que era bem rapidinho. Era naquela onda do disco punk que bombou ali lá pelos anos 2000, né? Na metade dos anos 2000. E depois do Humbug, o disco que inclusive foi produzido pelo Josh Homme, do Queens of Stone Age, eles ficaram mais adultos, mais sérios, né? E ficaram mais pesados também. Foram mais pra praia do classic rock. Eu achei que ficou um som mais interessante. E agora, cara, eles mudaram tudo de novo, porque esse disco ele é conduzido pelo piano, né? Tocado pelo Alex Turner. É, mal se ouvem guitarras, às vezes você ouve um solo aqui, outro ali. E as influências são totalmente outras, assim. É tipo David Bowie, anos 70... É, música de trilha sonora de filme, até uma coisa de música francesa, Iggy Pop também, anos 70. É um disco bem diferente, assim, do que eles fizeram. E eu gostei mais ou menos. Eu acho que tem algumas músicas que essa mistura acabou ficando legal, assim, essa influência acabou dando bem certo, né? É, até uma pitadinha de Pink Floyd em alguma coisa, um som mais vintage. E por incrível que pareça, a música que eu mais gostei foi essa que já tem videoclipe no YouTube, a Four Out of Five, que é uma coisa mais palatável, mais a ver até com o que eles faziam antes. Mas tem algumas músicas ali que fica uma viagem ali meio vintage, influência de jazz. É como se fosse uma banda de jazz. Só que os caras não sabem tocar jazz, porque jazz tem que ter uma puta técnica pra tocar, e eles fazem ali no estilo rock and roll. Então é um disco irregular, na minha opinião. Eu gostava mais deles antes, mas eu dou valor, cara, pra banda que é famosa e tenta mudar o estilo, e fica diferente, e os fãs têm que aceitar essa mudança, entendeu? Mesmo que eu não goste, eu acho que é corajoso da parte deles não mexer em time que tá ganhando e buscar... Cara, uma nova influência e buscar uma nova sonoridade até pra continuar, porque banda que deve fazer sempre o mesmo disco, cara, enche o saco, assim. Eu acho que os próprios músicos devem ficar meio de saco cheio e eles tiveram a coragem de mudar e vamos ver os próximos discos aí se eles vão continuar nessa onda ou não. Não sei se você ouviu, Jean, você ouviu esse disco aí? Cheguei a ouvir sim, Denis, e cara, pensei a mesma coisa, assim, ao mesmo tempo que eu tenho algumas coisas que eu não gostei, cara, eu senti que os caras tiveram bola pra fazer algumas coisas e trazer umas influências diferentes, sabe? Tipo, porra, eu senti muito, como você falou, eu senti o Bowie dos anos 70 ali, principalmente na época que ele tava com o Iggy fazendo aqueles discos, né? O Bowie lá de Berlim e tal. Então eu sinto que os caras tiveram outras influências Pô, eu sinto música francesa, sabe? Eu senti um pouquinho de música francesa, assim. Aquelas músicas, os chansons, né? Que o pessoal, que a galera fala, assim. Eu gostei dessa 4 of 5 que você falou, que é a do clipe. Mas a música que eu mais gostei, cara, foi aquela She Looks Like Fun. Eu senti Sim, que tem muito uma... boa essa música. Cara, eu acho que pra mim é a melhor, assim, porque me lembra muito alguma coisa tirada do The Idiot, do Iggy Pop. Claro, né? tem a ver. Tem uma esquisitice, assim, tem um riff torto, assim, depois que transforma em outra coisa. Então eu achei que foi bem bacana, assim. Mas como você falou, é um disco irregular, assim, tá ligado? Tipo, eu fui com aquela intenção de com cabeça aberta, sabe? Que eu falei, não é possível que os caras vão mudar tanto, assim. Mas mudou de um jeito esquisitinho, assim, sabe? Não sei, sei lá. Eu achei que tem música que começa de um jeito e vai pra outro e termina do nada, assim, sabe? Tem música que eu achei confusa. Sim. Mas, pontos pros caras aí por ter feito essa audácia aí de ter mudado. E apesar de, cara, os fãs tá reclamando, a crítica tá amando, né? Mas a crítica muitas vezes ama porque é um disco esquisito e eles querem se sentir mais inteligentes do que o ouvinte comum de música, entendeu? Pode ser, mas é isso aí. Bom, Denis, minha primeira indicação aí, o disco Deus é Mulher, da Elza Soares. Cara, puta discaço, assim, a mulher tem 87 anos, assim, fez um disco totalmente animal, assim. O disco tem muito de música eletrônica, de afro, de jazz, tem muito de rock, cara, tem muito riff, assim, porque aquele Kiko Dinucci tá tocando na banda de apoio dela, sabe? Então é um disco sensacional, assim, é um disco que, cara, eu vi muitas pessoas falando no Twitter, assim, de indicação, eu falei, cara, eu vou ouvir, vou ver qual é que é. E, muito bom, me surpreendeu, assim, e, cara, letras muito políticas, né? Fala muito de sexualidade, fala muito de gênero, fala muito de, cara, do que tá rolando atualmente, assim. Então, muito foda, assim, o disco, assim. Tem uma música que eu achei... Bom, tem três músicas, assim, que eu viciei, que é uma que chama Exu nas Escolas, que é demais, assim, cara, um afro eletrônico, assim, com grave, assim, uma música pesada, tá ligado? Com umas letras sensacional. E tem uma que chama Um Olho Aberto, que é quase um skazinho político, assim, tá ligado? Só que tem uma puta letra fodida, assim. Parece um ska, só que é um ska torto. É como, sei lá, se eu sinto uma vibe pesada na música, assim, muito, muito foda, assim. E, cara, e tem a minha música predileta, que chama Credo. E pra mim, assim, é se o Fugazi tentasse fazer... MPB, tá ligado? Nossa, mano. É uma música que tem um puta swing, assim, e tal. Tem uma letra também bem política, bem foda, assim. E, cara, do nada, assim, entra um riff tão pesado, assim, só que um riff pesado torto, sabe? Meio de pós-punk, meio de pós-hardcore, assim, um riff. Aí eu falei, caralho, o que esse riff tá fazendo aí, mano? Então, assim, muito bom, cara. É sensacional. Tem o Rômulo Frois aí, que é um cara bem conhecido na MPB aí. Tem o Kiko Dinucci aí, que eu já falei, que já tocou com uma pá de músico aí. Tem uma carreira solo bem bacana. E, cara, foi e tem o Guilherme Castrupe também. É o novo produtor, assim, de música eletrônica. As bases dele são bem legais, assim. Ele mistura um monte de referência. E, cara, é um disco sensacional, assim. Escuta sem preconceito, assim, porque, mano, é muito bom. E vai na mesma verve, assim, da A Mulher do Fim do Mundo, que saiu em 2015, que ela lançou um baita disco, assim, em 2015 também. O álbum chegou a ganhar até o Grammy Latino em 2016, na época que saiu, tá ligado? Então, muito bom, assim. É isso aí. Então, Elza Soares, Deus é Mulher. Boa! Cara, parece que a gente combinou, mas a gente não combinou, não. E eu também vou falar de uma banda brasileira que tem influências de música internacional e também muita influência de ritmos nacionais. Tem um toque de música nordestina, música caribenha. Mas a pegada dos caras é mistureba entre reggae, rock, hip hop. Tem uma coisinha de trap, música eletrônica, MPB. É uma puta misturada. É mais ou menos como se o Asian Dub Foundation, lembra deles? Lembro. Fossem brasileiros. Então, sei, eles enveredam muito pelo ragamuffin. Muffin também nos vocais e tal, que é a banda Brasa. Não sei se você conhece. A banda Brasa é 3/4 do For Fun. Lembra do For Fun? Lembro sim. Que era uma bandinha make-a-treff, sobre Charlie Brown e tal, mas eles já tinham essa ideia de misturar. Só que foi mais ou menos o que aconteceu com o Arctic Monkeys, cara. Eles acabaram com o For Fun e fizeram essa banda Brasa, que eles quiseram ser levados mais a sério. Até vi isso em entrevistas e tal. E os caras, eles conseguiram, porque o que parecia ser uma bandinha pop rock adolescente virou um puta som, assim. Eles conseguem misturar várias influências de uma maneira bem verdadeira, assim, não é? Não parece nada forçado, sabe? E eles lançaram um EP agora que chama Liquidificador. Eu nem gostei de todas as músicas desse EP, que tem 5 faixas. Por exemplo, tem a faixa título, que é Liquidificador. Ela tem metais e tem uma pegada muito brasileira, assim, pro meu gosto, que eu não sou muito fã de música brasileira. Mas mesmo assim eu achei interessante. E tem algumas músicas ali que elas são bem nessa praia, sabe? De ritmos eletrônicos até meio pesados, com vocal ragamuffin. E aí entra uma levadinha de reggae e tal. Eu achei interessante, vale a pena conferir. O EP tá inteirinho lá no canal da banda no YouTube. Então, pra quem não conhece, vale a pena dar uma conferida. Boa, vou dar uma conferida lá, Denis. Bom, Denis, a minha segunda dica é a banda holandesa que chama Vitamin X, com um disco chamado Age of Paranoia. O que, que é o Vitamin X? É uma banda de hardcore punk sensacional, tá ligado? Os caras estavam aí um tempo sem lançar disco novo e lançaram, cara, lançaram um bonzaço agora. Eles lançaram pela aquela gravadora Southern Lord Records, não sei se você já ouviu falar já. Sim, sim. Uma gravadora meio independente, assim, de metal, já lançou várias coisas boas, lançou Power Trip, lançou Wolf Brigade novo. Então, cara, o Vitamin X voltou, assim, muito bom, tá ligado? E, cara, a grande diferença, assim, do Vitamin X é que, cara, os caras nunca vão muito pro extremo, assim. Os caras são mais Black Flag, assim, os caras são mais eles são bem rápidos, eles são bem, bem agressivos, assim, mas você sente que é aquele hardcore que os caras não dropa tudo, sabe? Não é aquele hardcore que vira crossover, que fica ali. Não é muito rápido, ele é quase um tradicional, assim, sabe? Uhum. Então, cara, é sensacional, é discão pra mochar, assim, pra dar vontade de agredir pessoas e tal, um disco muito ferrado, assim. E, pô, tem até a participação do Jay Maces, cara, do Dinosaur Jr. numa música, ele toca numa música. Sei lá, o Vitamin X é uma mistura do Black Flag com o Man Lift Banner, que também é da Holanda, assim, sabe? Cara, sensacional, assim. Boa! Cara, minha última recomendação é de um canal no YouTube que provavelmente muita gente já conhece. Mas eu acho que pela qualidade desse canal, tem muitos poucos inscritos, cara. Tem menos de 90 mil inscritos, que é o KZG, o canal do Gastão, né? O Gastão Moreira, ex-VJ da MTV. E esse canal, ele tem basicamente três programas que eu acho muito legais, assim. O primeiro é o Revilero, né? Que é um programa que ele faz junto com o Clemente, do Inocentes. E ele conta histórias de bandas, assim, né? Várias bandas, sei lá, Led Zeppelin, Deep Purple, Rush. Eu nem sei se exatamente essas bandas já foram retratadas, mas é muito legal porque são histórias bem detalhadas. Me parece meio aqueles programas lá da MTV dos anos 90, só que sem limites de tempo, assim, entendeu? Então, são programas que duram 30, 40 minutos direto, não tem propaganda, não tem nada, assim. Então, pra um canal de YouTube é um tempo considerável, assim, de um programa, né, cara? E ele também faz entrevistas com caras legais, assim, da cena nacional e da cena gringa, né? Ele até fez entrevista recente com o Glenn Hughes. Também tem lá com o Pavilhão 9, com os caras de Sepultura, ex-VJs da MTV, um monte de gente legal, assim. Os caras do Crisium. Os caras do Crisium. E acho que ele conduz muito bem as entrevistas. É verdade. Porque fica informativo, ao mesmo tempo fica leve. Não fica aquela encheção de saco do cara querer mostrar que ele sabe tudo sobre todas as bandas, assim. É verdade. Tem uma outra sessão que ele inaugurou agora que eu achei muito legal, porque ele tá mostrando os discos da coleção dele. E, cara, ele tem muito disco foda, raro, de colecionador, bandas que a gente nem lembra, assim, sabe? E o cara tem, tipo, todos os discos daquela banda. E pra você ver, ele dividiu, né, essa apresentação da coleção de discos dele pelas letras do alfabeto. Então foi lá A, B, C, A letra B, cara, teve que dividir em duas partes. Eu lembro até que no primeiro da letra B ele falou assim: puto, o programa tá acabando, eu não consegui chegar nem nas bandas que começam com Black, tá ligado? Porque é banda pra caramba, né? E é muito legal, assim, as coisas raras que ele tem. Essa aqui é edição japonesa, que tem a música tal, que tem a música tal. Então, cara, pra quem gosta de música, eu acho que é um dos canais mais legais, se não o mais legal, que tem aqui no Brasil, no YouTube. E só 90 mil inscritos, né? Então mostra que as pessoas, sei lá, não estão tão interessadas assim em conteúdo legal no YouTube. Tem um monte de cara bosta aí que tem 1 milhão, 2 milhões e até mais de seguidores, né? E ele é um cara que mantém a bandeira do rock aí. Acho que, pô, mais gente devia assinar, devia assistir, porque, não sei se você sabe, agora a política de remuneração do YouTube deu uma mudada nos últimos tempos. Uhum. E eles não estão pagando nada, assim, sabe? Você tem que ter um caralhão de views pra ganhar 10 reais, entendeu? Exatamente. Então, cara, ele tá sofrendo pra manter esse canal aqui com tanto conteúdo assim, vale a pena prestigiar o cara. Eu já deixei o meu like ali, acho que todo mundo tem que fazer isso também. Não, eu sigo lá o canal dele. E fica aí nosso convite ao Gastão Moreira, o dia que ele quiser participar aí do nosso programa. Gastão, se estiver ouvindo aí, cola com nós aí que a gente, que a gente faz um programa aí, velho. Oh, com certeza, vamos falar da coleção de discos dele, vai dar uns 3 programas, cara. Certeza. Só vai ajudar. Nossa missão aqui é exaltar o rock. O que você tá fazendo aí parado, mano? Curte aí! Vamos lá. These people I take out, they're bad people. Bom, Denis, o meu último... Bom, Denis, você sabe que eu gosto de séries e documentários esquisitos, né, cara? Então, assim, sei. A minha terceira dica é sobre uma série chamada Barry. O que é o Barry, cara? Barry é uma série daquele Bill Hader. Não sei se você conhece, é um ator comediante aí, que foi Saturday Night Live e tal. Então é uma série que ele fez aí pra HBO, cara, que é, eu achei sensacional, assim. Essa série, a sinopse é mais ou menos essa. É um assassino profissional que tá entediado com a vida e tal. Você vê que é um cara bem, bem cheio de tédio, que já caiu na rotina ele matar pessoas por dinheiro. E aí um dia, cara, ele vai fazer uma missão em Los Angeles... E lá ele vê um pessoal que quer ser ator. E aí ele fica encantado. Só. E aí ele fica encantado com aquele meio, que como as pessoas são vivas e tal. E aí ele decide que ele quer ser ator também. Então, só que, cara, então assim, ele se sente vivo depois de anos fazendo aquilo, sabe? Nossa, então, que legal. Então ele decide que ele também quer fazer os cursos de ator dele lá. Só que, cara, ele decidir fazer isso, aconteceu muitas coisas pra ele deixar o passado dele pra trás, tá ligado? Então a história é isso, o cara tentando uma nova vida depois de ter sido assassino e tentando entrar nesse mundo da atuação, tá ligado? E é hilário, assim, cara, porque é uma série que ela tem um astral... Até um alto astral, assim, sabe? Tudo bem, porque o Bill Hader, ele é um comediante, então você olha... Só que ele é daquele comediante que você olha pra cara dele e você já quer rir, porque ele tem uma cara muito engraçada, assim. Então é muito louco, assim, porque a série tem essa leveza de comédia e tal. Tudo bem, é uma série da HBO, então não é tão leve. Então os caras podem falar palavrão, tem nudez, tem não sei o quê. Mas tem toda essa coisa, essa comédia, essa ironia. Só que quando é pra entrar na cena violenta, é muito violento, velho. Olha só, muito violento, porque assim, E aí eu vi uma entrevista com o próprio Bill Hader, que ele queria isso. Porque essas séries de humor negro, né, que tem violência, nunca é tão violento, né, mano? Tipo, na hora que vai dar um tiro, a câmera muda e a pessoa não acontece nada, só voa o sangue. Não, o Barry não. Na hora que o Barry dá um tiro em alguém, você sabe que o cara tomou um tiro, tá ligado? Então é muito legal, assim, cara. Barry tá na HBO, deve estar na HBO Go aí, só que eu dei meus pulos aí, procurem por aí. E é sensacional, cara. Boa. A ofensiva do Ministério Público para proibir a exibição de um clipe que faz apologia ao... O Ministério Público abre inquérito para suspender a exibição de um videoclipe que faz apologia ao... Dizem que a música é um retrato da realidade que eles vivem. Bom, agora vamos ao que interessa. O tema principal desse podcast, como a gente já falou antes, os clipes mais polêmicos da história do pop e do rock. Quer dizer, não são os clipes mais polêmicos da história. Existem vários, mas é uma seleção que eu e o Jean fizemos de acordo com músicas até que a gente gosta e polêmicas que a gente acompanhou também. Então é uma seleção nossa, deve ter muitos outros por aí, com certeza tem. E se você estiver ouvindo a gente aí, quiser fazer a sua e mandar pra gente, a gente fala no próximo programa, por que não? Não, é isso aí, Denis. É, Denis, como você disse aí, tem muitos clipes polêmicos aí. Tem clipe que é polêmico por ter nudez, tem clipe que é polêmico por ter violência e tal. E esses clipes eu escolhi por um motivo de serem clipes políticos, de fazer uma forte crítica ao sistema, assim. Então eu acho do caralho, assim, eu acho que clipe é uma expressão política também, pode ser uma expressão política e tal. Obviamente que choca uma certa parcela da população, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que o clipe também, quando choca, é bom. É, eu acho que as pessoas podem se sentir agredidas e não sei o que, mas uma mensagem foi passada. No tanto que eu vi muita gente reclamando do This Is America, que era uma exploração da violência, mas eu acho que, apesar disso, ali tem uma mensagem, tá ligado? É, são linguagens, né? Você Exatamente. Vê que tem clipes que falam muito pela sutileza, Exato. Passam mensagens muito subentendidas, que você precisa pensar bastante pra entender e tal. E tem clipes que são mais explícitos mesmo. This Is America é um deles, entendeu? E ao mesmo tempo que tem muita coisa rolando, você acaba tomando um choque ali com aqueles tiros, aquelas coisas. E eu acho que são linguagens diferentes, as duas são válidas. E eu acho que não tem nada contra, óbvio, nudez ou violência ou qualquer coisa Exatamente. Do tipo. Desde que faça sentido, né? Exatamente. É arte, né? Clipe é arte também. Clipe é arte também. Bom, Jean, eu vou começar lembrando de um clipe, não sei se você chegou a assistir na época, porque é meio antigão, cara, é de 82, é o da música Body Language, do Queen. Puta, já vi. Que é daquele disco horrível que eles lançaram, Hot Space. Isso. Porque depois do sucesso do Another One Bites the Dust, né, que vai meio na praia do funk, é uma música meio swingada e tal, eles quiseram fazer um disco, entre aspas, dançante, e ficou uma bosta. A única música que presta naquele disco é a Under Pressure, que não tem nada a ver com o resto do disco, inclusive. E essa é uma das músicas que foram lançadas, inclusive o principal clipe, né, Body Language, que é uma viagem que o Freddie Mercury fez porque ele queria se mostrar, talvez, um cara libertário, um cara sensual. E é bem engraçado, assim, porque no clipe ele fica com uma jaqueta de couro, sem camisa, querendo bancar uma de sexy e tal. E você assistindo hoje em dia, você não vê nada demais ali, porque tem muitas cenas de corpos e tal, mas, mano, os caras mostram a coxa, mostram a perna, não mostram absolutamente nada. Diante de tudo que a gente viu por aí já, inclusive nos clipes aqui que eu vou falar mais pra frente, isso aqui é brincadeira de criança hoje em dia, mas na época o clipe foi banido da MTV, cara. Quem dirigiu ele foi o Mike Rogers, né, que fez aquele filme do Flash Gordon, que inclusive o Queen fez a trilha, que virou um disco e tal. E foi o primeiro clipe da história banido pela MTV, mas eu acho que não devia ter sido banido pelas imagens, deveria ter sido banido pela música, porque é horrível, cara. É muito ruim mesmo, acho que é um capítulo meio vergonhoso da história do Queen. E quem tiver curiosidade, assiste por aí, no YouTube da vida deve ter. Chega até a ser engraçado, assim, o Freddie Mercury querendo bancar uma de sexy, entendeu? É meio zoado esse clipe. Não, mas eu acho legal, eu acho válido, assim. Ah, cara, você acha que aquele I Want to Break Free também não foi um puta choque? Imagina, imagine a sociedade britânica vendo lá o Fred de roupinha lá, cara. Puta, deve ter sido... Meu Deus, os valores! Inclusive tem uns caras meio suados, assim, sabe? Tem um clima meio homerótico, assim, algumas horas do clipe, né? E deve ter sido um choque, sim, pra época. Mas é engraçado como o tempo ameniza tudo. Você assiste hoje em dia e fala, putz, só isso, né? Não gente? É nada, mas na época foi deu o que falar, né, Denis? Ô, se deu. I gotta kiss about a language. é uma guerra onde só sobrevive. Bom, Denis, o meu primeiro clipe aí que eu vou lembrar é o Facção Central, Isso Aqui É Uma Guerra. Nossa, isso é embaçado, mano. Cara, eu lembro na época, que era uma época que eu comecei a assistir MTV, que foi uma época que a minha mãe colocou TV a cabo em casa. Então eu comecei a assistir MTV. Então a gente começou a consumir videoclipe, cara. Mas eu lembro que, como não sei se era o MTV Raps na época, se era o Yo já, era meio tarde. Então, cara, eu não assistia o Yo, programa de rap da MTV, mais por causa de horário mesmo e tal. Mas eu lembro, cara, de uma época que até deu no Datena, deu nesse Cidade Alerta, um clipe que estava chocando a sociedade e que a justiça até tirou do ar, tá ligado? E aí eu lembro que, sim, tirou do ar, cara. Em 2000 saiu fora do ar, assim. Caramba. O promotor de justiça deu entrevista pra vários veículos na época, pra Isto É, falando que, cara, aquilo era um absurdo de ter violência daquele tipo. E eu lembro daqueles caras todos criticando e tal. Então foi uma baita polêmica, assim, na cena. E, cara, o que é o clipe? Bom, Facção Central é um grupo de rap sensacional, assim, acho que depois dos Racionais, assim, como letrista, assim, o Eduardo é um dos caras mais facada na caveira, tá ligado? As letras dá do cara, medo, assim, né, cara, ouvir as músicas deles, né? O cara é muito letrado, assim, você vê que, cara, as letras deles são muito boas, assim, né, cara? E o clipe mostra, cara, é tipo a rotina violenta na cidade de São Paulo. Então, assim, o clipe abre com os caras se encontrando num barraco, assim, na favela, combinando o roubo e tal, planejando o assalto. Pois, cara, os caras pegam um carro e aí vai lá e tipo, vai pro caixa eletrônico, tá ligado? Sequestram uma família burguesa, tá ligado? E aí, durante o assalto, cara, os caras matam a esposa, tá ligado? Em frente ao marido. Mano, é assim, o bagulho é brutal, assim, nível brujeria, tá ligado? E aí o clipe termina com um assassinato, assim, de um dos assaltantes, assim, mano, com jornal, tipo, coberto de jornal, cara, assim, a mão lambida pelo um cachorro no final. Mano, bagulho mó dark, assim, darkzaço, assim, mano. Então, cara, muito bom, assim. O clipe hoje em dia também, você vê que é meio tosqueira, assim, né? Foi até dirigido pelo aquele Dino Dragone. Aham, tô ligado. Então, cara, hoje em dia você vê até meio chocante, apesar da qualidade, apesar daquelas atuações bem tosqueiras, tá ligado? Mas, cara, um clipe muito forte, assim, muito forte. É o Facção Central, Isso Aqui É Uma Guerra. Aqui não é novela. Bom, agora eu vou falar de um clássico, cara. Justify My Love, da Madonna. Opa! Esse aí, bom, é de 1990, né? Engraçado que eu achei que essa música era de um disco da Madonna, mas não é. É um single daquela coletânea, Immaculate Collection. Uhum. Que inclusive minha irmã tinha, puta, eu vi pra caramba. Mas é bem legal, assim, eu gosto da Madonna. Uhum. Bom, essa música, ela é, por incrível que pareça, escrita pelo Lenny Kravitz, cara. Caramba! Ele que fez, e você ouve na introdução ali, enquanto ela fala umas coisas, você ouve a voz dele de fundo fazendo um backing vocals, assim, meio sexy. Bom, esse clipe é tudo sexy, a música é toda sexy, uhum, também, né? E, cara, esse clipe é diferente do clipe do Queen, porque se você assiste ele hoje, 2018, você fala, caralho, olha essa mina, meu. Porque o clipe, pra época, você percebe que foi absolutamente chocante, assim, porque mostra ela pegando o cara, assim, no quarto do hotel, mas aí começa a virar meio que uma suruba, assim, porque entra um cara meio andrógeno, de uma mina de bigodinho, e aí tem uns travestis junto, e aí a mina fica olhando lá, a Madonna teoricamente transando com o cara, uhum, e ela fica só de corpete, aí tem uma mina tipo com os peitos de fora, só com um suspensório tampando o bico ali, rola um sadomasoquismo. Esse clipe você assiste e fala assim, mano, pra época isso deve ter sido bizarro. E foi um clássico, assim, obviamente foi banido da MTV, né? Uhum. E foi banido daquela emissora canadense também, é tipo uma MTV canadense que chama Much Music, né? Sim, sim. E, cara, até hoje, assim, é um clipe que você assistir na frente da vovó, ela vai achar meio estranho, assim, sabe? Mas é bem legal, a música é bem legal, o clipe é bem legal, é dirigido pelo Jean-Baptiste Mondino, né? Que é um fotógrafo francês, um cara todo envolvido de moda. Então tem um clima meio noir também, aquela coisa sexy, misteriosa e tal. Bom, todo mundo já assistiu esse clipe aí, mas quem não assistiu, vale a pena assistir, viu? Da hora, vou rever lá, vou ver com a minha visão adulta disso aí, cara, porque eu lembro quando eu vi com o moleque aí, eu fiquei meio, nossa, que da hora isso aí, mano. Hoje em dia você vai pensar parecido, fica tranquilo. Caralho, é. To justify my love. Denis, agora o meu clipe aí que eu vou falar é um clipe do Spiritualized, daquela banda britânica de indie chamada Hey Jane. É um clipe aí que saiu em 2012, cara, dirigido pelo AJ Rojas, que é um diretor espanhol e tal. E, velho, é um clipe que é sensacional, primeiramente pela qualidade, que parece um filme, e segundo pelo puta roteiro ferrado, assim. E que é o clipe? O clipe segue a vida de uma prostituta drag queen, cara, criando os dois filhos, mano. Eita. Então assim, cara, é muito louco, porque o clipe, ao mesmo tempo, ele mostra uns momentos felizes do cara no dia a dia cuidando dos dois filhos, tá ligado? Sem estar montado e tal. E depois, assim, corta pra ele durante a noite, fazendo programa e tal, durante a noite. Então, cara, é um clipe muito foda, assim, todo com essa mudança de clima, assim, com uma fotografia bem bonita e tal. Então é um clipe, aparentemente, que você vai vendo o clipe, é um clipe grande, você, tipo, e aí, cara, vai ficando cada vez mais dark, porque aí no final do clipe, a drag queen arranja um cliente, e aí obviamente o cliente quer, tipo, tentar agredir ela, tá ligado? E nessa coisa de tentar agredir, cara, quase, tipo, tá quase matando a drag queen, assim, sabe? Eita. E nessa de matar, quando tá quase matando a drag queen, de repente o maluco que tá tentando matar ela toma um tiraço na cabeça, e aí é tão violenta essa cena, e aí quando o corpo do cara cai, você olha assim, aí a câmera dá a foco, eu já dando spoiler do clipe, mas é que é muito impactante assim, não vai estragar o... E aí quando mostra a câmera é o filho. Nossa, que deu um tiro, que deu um tiro no maluco que tava tentando matar o pai, né? Então assim, muito foda, assim, o clipe, meu, deu o que falar. Não foi censurado, porque que é MTV em 2012, tá ligado? Nada, né? No máximo tentaram tirar do ar no YouTube, e aí o diretor colocou no Vimeo, mas hoje em dia acho que dá pra ver, tá todo disponível lá no YouTube, com a coisa de se você for maior de 18 anos. E aí deu uma baita polêmica, assim, no circuito underground, porque alguns sites acusaram o clipe de ser apenas uma exploração, tá ligado? Uma história de violência e tal, uma história que... E teve sites que, tipo, meu, falaram muito bem, que é uma história sem ser... No começo, sem ser clichê, tá ligado? Porque o cara pode ser drag queen e ter filho também, e ser tratado naturalmente, assim. Então, pô, é um baita clipe, assim. Passou bem batido em 2012, assim, porque, cara, a partir de 2010, o foco não é mais clipe, né, cara? Você não escuta muito falar de videoclipe. Então, passou batido em 2012, mas é um clipe que tem que ser assistido, e apesar da violência, ele tem uma mensagem ali muito sensacional. Eu não conheço não, cara. Eu vou conferir esse aí. Bela dica mesmo. Confere aí, Denis, que vai estar tudo lá no link. Boa! Bom, eu vou falar de outro clássico, cara. Smack My Bitch, Prod. Vixe, esse aí foi foda, mano. Não, e o pior é que eu olhei, cara, esse clipe é de 97, assim, mas pra mim é uma coisa muito atual, muito recente. Exatamente. Na minha memória, inclusive, sabe? É muito bom esse clipe, mano. E outra coisa que eu descobri também é que esse clipe foi dirigido pelo Jonas Åkerlund, sabe? Isso, que é esse cara? Sei, o sueco doido. Meu, pra mim ele é o melhor diretor de clipe, assim, da história, porque ele só faz clipe foda, assim, só faz clipe foda. My Favorite Game, do Cardigans, isso. Lembra desse aí? Lembro. Ainda dirigindo... O Paparazzi da Lady Gaga, assim. E o engraçado é que mesmo ele fazendo clipes de artistas pop, ele coloca uma coisa meio dark, meio violenta ali no meio, meio chocante, assim. Pra mim, é o meu diretor de clipe preferido. E bom, esse clipe aí mostra pessoa, né? Numa balada absurda, né? O clipe é todo filmado, assim, em primeira pessoa e tal. Eu vou falar pessoa, depois eu explico o motivo, né? O pessoal apavora, assim, né? A filmagem é naquele estilo plano sequência, né? Que não tem cortes. E, cara, briga, vomita sangue. Tem um lap dance aí que a stripper faz e cheira tal. Cocaína. Porra, tem de tudo. Apenas uma cesta, né, Denis? Apenas uma cesta qualquer, né? Não, e a versão sem cortes, cara, é mais bizarra ainda. É mais brutal. Mostra, ainda. Tipo, dando um pico de heroína. E no final mostra cenas de sexo, assim, com uma mina pelada e tal, de quatro e tudo mais, assim, né? Só que eu falei uma pessoa, por quê? Porque a gente sempre tende a imaginar que quem tem esse tipo de comportamento porra louca é homem, né? E aí no final, cara, mostra uma imagem no espelho, é uma mulher. É verdade. Então, cara, é mais legal ainda, porque a mulher, tipo, mano, briga com o DJ, vomita sangue, dá porrada em um monte de gente, assim. Esse clipe é sensacional. Obviamente, né, o clipe foi banido, né, na época da MTV. E, cara, até hoje no YouTube você não encontra, assim, uma versão oficial. O que tem é de gente que filmou da TV, sabe? É. Então tem no Vimeo. É um clipe meio censurado. É, no Vimeo você tem. Encontra. Dailymotion também. Também, né? Então é um clipe meio censurado até hoje. Só que mesmo assim, ele ganhou prêmios na MTV. No VMAs de 98, ganhou lá como melhor clipe de dance music. E ficou muitos anos banido da MTV. Aí depois passou no MTV 2, né? Que era um canal alternativão da MTV. Só de madrugada. Uhum. E até a MTV sair do ar no Brasil, eu não sei, eu não me recordo de ter visto esse clipe, tipo, às 4 da tarde, assim, sabe? Não, nunca passou. Versão então, editada depois da meia-noite, eu acho. Mesmo a versão boazinha, versão hardcore, versão então, editada, cara, só. Esquece, não, né? Acho que nunca rolou. Acho que eles nunca receberam. Mas esse foi um dos clipes que mais me impactaram, assim, na vida. Que eu olhei e falei, puta merda, como o cara conseguiu filmar e lançar um negócio desse, assim, sabe? É muito louco. E por ser todo em plano sequência, e aí mostra umas imagens meio borradas. Tipo, parece que essa mina vai ficando bêbada, vai ficando tudo meio borradão, pior, né? Meio louco. Assim, na versão integral tem até uma cena ali que é quase um assédio sexual, um estupro ali, porque começa a passar a mão numa mina, a mina não quer, ele força, segura o pescoço, é meio chocante até, assim. Mas, cara, é um clipe, pra mim é um dos melhores clipes da história, assim, sensacionais e também um dos mais polêmicos, né? É, eu também concordo, assim, cara, é um dos clipes mais chocantes que eu vi. Quando eu vi a versão integral, eu nunca tinha visto, eu só fui ver depois da geração YouTube, assim, né? E eu lembro que eu vi a versão integral e falei, caralho, que foda, velho. Aí você, por isso que a MTV Brasil nunca exibiu, né, velho? No mínimo, alguém ia meter o processinho neles aí e e aí já sabe, né? Aí, Denis, outro clipe aí que eu vou lembrar, não sei se você assistiu, é o Ministry, Just One Fix. Chegou a ver esse clipe dele? Sim, a música é sensacional, inclusive. Cara, talvez o clipe mais depressivo de todos os tempos, assim, cara, um clipe pesadíssimo. Ele foi dirigido pelo Peter Christopherson, que é um cara aí que até tocou num grupo de industrial famoso aí, Throbbing Gristle. Cara, foi um baita de um diretor, assim. E, cara, o clipe é... Não tem como enrolar pra explicar. É um clipe que critica a epidemia de heroína que tava lá nos Estados Unidos nos anos 90, assim, cara. O clipe inteiro mostra dois jovens, tipo, passando... Tipo, eles chegando num hotelzinho fuleiro, sujo. Um dos jovens passando mal pra caralho, né? A síndrome de abstinência. É. Né? Nossa, então o clipe inteiro te dá agonia, assim, porque é aqueles dois. Porque você vê que um deles já tá mal, porque provavelmente, tipo, um tá mais tranquilo porque acabou de tomar o pico, o outro tá total na abstinência, tremendo, assim, tá ligado? Então você vê que é dois jovens, né? Dois rapazinhos bem novos, assim, sabe? E, cara, terrível, assim, aí do nada tá, tem umas coisas no clipe e tem até o Williams Burroughs falando algumas frases, assim, tá ligado? Never trust a junkie. Mano, é muito louco, assim, é um clipe que, cara, mostra depravação e o desespero da juventude da época, assim, cara. É aquele clipe pra você assistir e falar, velho, eu não quero nunca usar heroína, tá ligado? Eu lembro do Beavis e Butthead assistindo esse clipe, aí os caras, nossa, até o Beavis e Butthead ficou meio chocado de assistir o clipe, assim. E, cara, chamou muita atenção da mídia também, teve bastante discussão sobre o clipe, né? E foi legal, assim, porque foi uma abordagem direta a essa coisa da droga que tinha na época, assim, da heroína, que tava um ano muito... Cara, é 92, 93, então o rock tava tomado de heroína, né, cara? Inclusive total. Até os... Não, inclusive até os caras do Ministry, né? Até o Al Jorgensen. Inclusive, eu não sei como tá vivo, né, cara? Exatamente. Então, assim, era uma época que tava o pessoal tava morrendo um atrás do outro, assim, né? De heroína. Então, cara, muito louco, assim. Ministry, Just One Fix. Assista, só que assim, não vai assistir num dia ruim aí, porque senão você vai ficar pior ainda, tá ligado? Porque o bagulho é mó bad trip da porra, mano. Agora eu vou falar de outro clipe dirigido pelo Jonas Åkerlund. Falou, esse cara é foda. Que é o Try, Try, Try do Smashing Pumpkins, cara. Esse clipe é de 2000 e ele é adaptado de um curta-metragem feito pelo Jonas, né? Que chama Try. Caramba. É, o clipe conta a história... É mais ou menos na mesma vibe ali do clipe do Ministry. Sei. É, ele conta a história de dois viciados, né? É um casal, né? Linda e Max. E eles mostram o cotidiano deles, assim. Eles são mendigos, eles acordam na rua, sabe? Aí pedem trocar. trocados. Mas aí a coisa vai piorando, né? Porque a menina tá grávida, e aí em um determinado momento mostra ela se prostituindo pra conseguir drogas, e aí mostra eles tomando o pico, mostra eles roubando no supermercado, a coisa vai ficando mais e mais e mais deprimente, e o clímax vem pro final do clipe, né? Que é a mina tomando o pico, mostra assim os dois se drogando, e ela vai pro hospital com overdose, sabe? Sei. E o cara, tipo, mostra ele correndo todo desesperado e tal, pra ir pro hospital pra ver o que aconteceu. E, só que o final é feliz, assim, a mina se recupera e o bebê também sobrevive. Então, no fundo, é uma história de amor, mas é muito deprê, assim, porque quando mostra o cara negociando o preço pra mina grávida fazer um programa, cara... Puta merda. E quando ela volta, assim, do programa, ela começa a vomitar, sabe? Deve ter passado mal por causa da gravidez. Porque tá bagulho deprimente, sabe? E é meio pesadão, assim. E tem uma versão dele que saiu num DVD de coletânea do Smashing Pumpkins, que aí mostra todo esse curta-metragem, né? E no final, não é feliz. No final, a mina morre. E o cara fica desesperado. Só que acho que pra suavizar, pra passar na MTV e tal, acabou ficando uma coisa deprê, porém bonitinha, né? É uma coisa meio Hacking para um Sonho, Denis? Tipo o filme lá? É, mais ou menos por aí. E tem uma hora, cara, que é muito deprê, que enquanto a mina tá se drogando, assim, tendo a viagem dela de heroína, mostra cenas de uma família feliz, assim, mas é uma coisa meio... Eu não sei dizer exatamente como é aquela linguagem, mas parece que o clipe Black Hole Sun do Soundgarden, sabe? Aqueles sorrisos forçados, umas imagens meio psicodélicas. E aí dá a impressão de que a mina, tipo, no fundo, só queria ter uma família com o grande amor dela e não sei o que lá, entendeu? Então acaba ficando mais deprê ainda o negócio. Sei. Então, essa época aí, teve muitos clipes, né, que tratavam dessa questão de drogas, até por conta do que você falou aí, da epidemia de drogas no rock e na juventude americana mesmo. Então, é mais um clipe dessa época, extremamente deprimente, né? Ao lado de Hard Shaped Box, do Nirvana, tantos outros, né, cara? Nos anos 90 foi uma década bem pesada, né? Pesada, tipo, né? Foi sim, cara. Outro clipe aí que eu vou lembrar, que esse deu o que falar, tá ligado? Esse foi um que causou choque aí em muitos espectadores, que foi o Stress, daquele Justice, aquele duo francês. Não sei se você lembra desse clipe. Sim, lembro. Cara, esse clipe, puta, sensacional. É um daqueles clipes que une qualidade, que une cinema com uma mensagem forte, assim, tá ligado? Porque, mano, é sensacional esse clipe. Ele foi dirigido pelo Romain Gravas, que é um greco-francês. Ele é filho até daquele diretor Costa Gravas, que é bem famoso aí, tá ligado? Sei. Então, cara, o clipe saiu em 2008 e, mano, botou fogo no mundo, assim, cara. Foi muito discutido, assim, principalmente lá na França. Foi um clipe que foi falado aqui no Brasil, tá ligado? E o que, que é esse clipe, Denis? Esse clipe é muito foda, assim. Ele é tipo um Laranja Mecânica, assim, sabe? Ele mostra uma gangue francesa, cara, de adolescentes, mano, barbarizando pelas ruas de Paris, cara. Os caras roubam, os caras, tipo, agridem o pessoal que tá no meio da rua. Tipo, eles picham a rua. Eles saem quebrando tudo, tá ligado? Saem destruindo tudo, assim. No final não, na metade do clipe, cara, eles roubam um carro. E tudo isso, cara, com uma abordagem que é tipo... É como se fosse um documentário de alguém acompanhando essa gangue. Sei. Então isso é muito sensacional, porque é tipo... É alguém filmando esses caras e eles fazendo essas coisas, assim. Então, mano, muito louco, porque tem essa abordagem documentarista, sei lá, que se fala assim. Mas assim, filmando, tipo, os malucos barbarizando todo mundo. E aí tem uma hora que eles entram dentro do... Eles roubam um carro que tá na rua. Aí eles também saem andando com o carro barbarizando. Analisando tudo, não sei o que. E aí, de repente, tipo, eles param um carro em algum lugar, eles saem do carro, cara, eles catam um molotov lá e botam fogo no carro. E no final do clipe, assim, eles ainda catam a pessoa que tá filmando eles e espanca a pessoa. E aí dá pra ver que os moleques meio que matam a pessoa que tá filmando o documentário, assim. Então, assim, foi um puta choque, assim. Choveu crítica de todos os lados, tá ligado? Teve até movimento antirracista, que achou o clipe racista, porque a gangue é basicamente de negros e de árabes, tá ligado? Não tem um branquinho lá na gangue, sabe? E a partido nacionalista lá, de extrema direita lá, o National Front lá, também fez uma crítica e tal. Falou como se fosse o fim dos valores franceses e tal, que aquilo ali era um, sabe, era um sintoma de alguma coisa que tava acontecendo nos subúrbios mesmo, e que a sociedade francesa tinha que fazer alguma coisa. E aí, obviamente, foi retirado do YouTube depois de críticas e tal. E aí, depois de dar uma acalmada na situação, na França foi proibida por um tempo. Foi um clipe muito discutido na sociedade francesa e na americana, assim. E tá lá no YouTube hoje em dia, tipo, 10 anos que saiu o clipe, tá muito atual ainda, não só tecnicamente, como ideologicamente, assim, você vê que ainda continua atual esse tema, assim. E engraçado que o Justice é uma banda francesa, né? Isso. E as pessoas acham que França é a terra do croissant, dos poetas. Cara, na periferia da França, o bicho pega forte ali. Exatamente. E esse clipe mostra isso, né? É, o começo do clipe é no guetão mesmo da França, assim, tá ligado? Então você vê que até o pessoal do gueto começa a xingar os moleques, assim, tipo, sai fora daqui, tá ligado? Mostra, tem uns malucos mandando tomar no cu, assim, sabe? Clipe, depois o diretor e os próprios caras do Justice falaram que, cara, não tem nada de racista. Que aquilo ali é uma mensagem, assim, que quando a juventude não tem o que fazer, quando a juventude não tem estrutura, não tem nada, é aquilo ali que elas podem se tornar, tá ligado? Então é na periferia ali que os caras têm que dar atenção ali pro que sai da periferia, porque depois não adianta a burguesada lá francesa ficar reclamando das coisas, porque é aquilo ali que vai acontecer. Então tem toda uma mensagem política, sabe? Então é isso que os caras deram, assim, não é nada de racismo, tem essa mensagem. Ah, isso aí. E eu vou fechar minha lista com um clipe que pode ser um dos mais polêmicos, se não o mais polêmico da história, assim. Acho que não tem clipe mais pesado do que esse, tanto é que ele não foi lançado em nenhuma plataforma. Ele foi lançado num site pornô alemão. Por quê? Porque a música se chama Pussy, né, do Rammstein, e Pussy é, você sabe o quê. Então, cara, é um clipe de sexo, mas assim, sexo explícito, entendeu? Os Caralho. Integrantes da banda, cada um se veste ali de um personagem, sabe? Tipo aqueles filmes pornô baratos, assim, dos anos 70. Um é o bombeiro, o outro é não sei o que lá. Ah, tem um até que é sadomasoquista e tal. E aí os caras começam a transar com as minas mesmo. E ainda que as imagens sejam todas entrecortadas, você vê que o bicho pega ali. Os caras comem as minas mesmo, entendeu? E no final do clipe, todos os caras gozam. Então é pesadão, assim, porque você fala, não, o cara não vai fazer isso, sabe? Tipo, não, é simulado. Aí na hora que você começa a ver, caramba, não é simulado, mano. Então você tem que prestar bastante atenção, porque as cenas são bem rapidinhas, né? Porque acho que se fossem mais prolongadas e mais detalhadas, pô, ia dar mais merda ainda, né? Exatamente. Mas dá pra ver que rolou mesmo o negócio ali. Eu até tava lendo sobre, em algumas cenas que eram os closes nos genitais, eles usaram dublês, mas o resto do tempo são os caras mesmo. E é tipo um filme pornô, assim, tá ligado? E a música é bem legal. No refrão o cara fala, você tem uma vamos fazer sexo agora, é isso aí. E é sexo o negócio, entendeu? Que pariu, mano. Então, cara, você não consegue nem achar muito na internet, assim. Obviamente no YouTube esquece, em outras plataformas, no Vimeo você acha um link ou outro ali. Ou então você entra no Xvideos ali e procura que deve ter lá. É verdade. Vou procurar esse aí, hein, mano. Esse é foda, cara. Esse é foda. Não assista perto das crianças de Exatamente. Jeito nenhum, mano. Eu nunca vi essa versão sem cortes aí. Agora fiquei curioso pra ver. Bom, Denis, você disse que nunca viu um clipe tão brutal quanto esse, só que, cara, a minha última indicação é um clipe que consegue ser mais brutal que até o próprio This Is America. Qual? Born Free, da Mia. Ah, sim. Cara, de novo, nós estamos falando aí do Romain Gavras, que dirigiu o Stress, aí o último clipe que eu falei. Esse clipe saiu em 10, e esse clipe deu muita merda, tá ligado? E ele não é nenhum clipe, cara, ele é um mini curta, tá ligado? Porque ele é muito grande, assim, ele tem quase 10 minutos, 11 minutos, assim. E é outra obra de arte, assim, é muito bem feito também. É um baita cinema, assim. Ele tem uma fotografia documental, então ele tem um... Cara, é bruto, assim. E o que é o Born Free, cara? Ele mostra a perseguição e a execução de ruivos. Então, cara, é brutal, assim, tá ligado? Tipo, basicamente, no começo do clipe, o exército ou polícia tá invadindo um lugar pra pegar uns ruivos, porque o pessoal tá escondendo, assim, os ruivos, tá ligado? Então é animal, assim, que a polícia enche de ruivos o caminhão. Então, cara, é uma cena muito forte, assim, o clipe já abre desse jeito, assim. Eles entram num prédio super tipo, detonado, assim. E eles estão atrás de alguém e, de repente, tipo, eles pegam esse ruivinho que tava escondido e tal. E esse ruivinho é uma criança, pra você ter uma Nossa, ideia. Nossa, mano. É, e aí eles pegam o ruivinho e aí eles mostram o ruivinho e colocam ele dentro de um ônibus, de um caminhão, assim. Então eles estão indo, tipo, estão levando o ruivinho e dentro do caminhão tem vários ruivinhos, assim, tá ligado? Várias pessoas ruivas e não sei o quê. E aí a polícia vai levando, assim, o exército lá, vai levando no caminhão e aí você vê, assim, várias agressões, gente correndo da polícia. Mano, muito, cara, fortíssimo o clipe, assim. Até hoje eu lembro, me arrepia de tão violento que é o negócio, assim. E aí, de repente, o ruivinho criança chega num lugar e vários caminhões chegam no lugar. E aí os ruivinhos são levados, assim, pra um deserto. E, cara, a polícia, tipo, dá um tiro pra cima pra assustar os ruivinhos pra eles saírem correndo. E nessa, quando o ruivinho começa a sair correndo, cara, ele pisa numa mina terrestre, cara, e mostra uma criança simplesmente explodindo, velho. Assim, nossa! Então, assim, o clipe é muito assustador, tá ligado? E aí, por que que é assustador? Você troca isso pra qualquer etnia, né, mano? Tipo, pode ser qualquer um, né, cara? Numa guerra, num genocídio, né, Denis? São essas coisas, lógico, que acontecem, né, cara? Sim, então, assim, eles colocaram ruivo pra ser meio irônico, sabe? Tipo, ah, vamos colocar ruivos. Uhum. Mas podia ser qualquer um, sabe? Qualquer etnia, qualquer raça e tal. Sim. Então, isso que é muito forte, porque essas coisas que acontecem durante conflitos, durante guerra e tal. Então, acho que é sensacional. E por que que tem essa bagagem, o clipe? Porque a Mia, ela tem... Os pais dela são do Sri Lanka. Ela nasceu em Londres... ela nasceu em Londres, mas os pais dela são do Sri Lanka. E no Sri Lanka teve uma grande guerra civil que fez até os pais dela fugirem para Londres, tá ligado? Então isso tudo influenciou esse clipe. Porque o Roman Gavaz, ele dirigiu, mas a Mia ajudou no roteiro. Então é um clipe, puta, assustador, foi proibido em vários países. Teve matéria na Veja, teve matéria na Folha. A mídia conservadora falou um monte, acusou de violento por qualquer coisa. Mas levantou uma discussão sobre esses tipos de conflito, né? Enquanto This Is America é aquela coisa, né? Aquela dança mostrando todo um lado arte, né? Um lado bonito, apesar da violência ali. O Born Free é uma porrada na cara, assim, tá ligado? O Born Free é assim, é isso que acontece. Então, essa, cara, é a realidade, né? Essa é a realidade. Então, cara, é isso aí. Assistam Mia Born Free. E, cara, quem assistir esse clipe, putz, cara, se prepare aí, que é um baita choque. Ótimo. Quem ouvir esse podcast vai ter muita coisa pra assistir, né, cara? Vai passar um bom tempo se divertindo aí com um monte de clipe polêmico, porém só clipe foda, né? Só clipe Exatamente. Legal pra caramba, né? E o link vai estar tudo lá na postagem. Isso aí. Acabou o assunto principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Agora é hora do 1, 2, 3, 4. Explicando mais uma vez, é um quadro em que eu e o Jean fazemos lista de 4 coisas. Não é top 3, não é top 5. 4. E pode ser, não precisa ser as 4 melhores isso ou aquilo. 4 coisas que a gente relaciona dentro do mesmo assunto. E como a gente tá falando de videoclipe, a gente vai falar de clipes que foram dirigidos por diretores muito conceituados. As pessoas às vezes não sabem, cara, que tem um monte de diretor fodão que já dirigiu clipe. Tem muitos até que começam a carreira dirigindo clipes e aí depois partem pra telona e fazem bastante sucesso. Primeiro que eu vou destacar é o Michael Moore. Bom, acho que todo mundo já conhece, mas pra quem não lembra, talvez seja o maior, pelo menos o mais conhecido documentarista americano, né? Ele fez obras clássicas como Tiros em Columbine, Psycho, Fahrenheit. Ele tem uma visão muito de esquerda, assim. Ele é um cara declaradamente esquerdista, né? E o clipe que ele dirigiu, obviamente, é da banda mais esquerdista, talvez, dos últimos tempos. Das bandas famosas, né? Que é o Rage Against the Machine, né? Ele, em 99, dirigiu Sleep Now in the Fire, que, aliás, é uma música muito boa. E o clipe é foda, cara. Mostra eles tocando em frente à Bolsa de Valores de Nova York, mas é mais ou menos como se fosse um documentário, porque eles tocam e não tem autorização de ninguém. Eles simplesmente vão lá e tocam. Então, imagina, ao mesmo tempo que um monte de gente ali, porque ali é um puta centro nervoso, comercial, cheio de funcionários, cheio de gente passando pela rua e tal. Mostra a galera chegando e dançando e mostra os caras se divertindo. Também mostra a polícia chegando, tirando os caras. É, mostra o Tom Morello meio que sendo preso ali também. Eles ficaram até retidos ali um dia e tal, pelo que eu pesquisei aqui, né? E o clipe é muito legal, assim, porque tem tudo a ver, né, cara? Eles que têm essa visão bem anticapitalista e os caras tocando ali na Bolsa de Valores de Nova York mostra essa dicotomia mesmo. O povo se divertindo ali, curtindo pra caramba numa boa. E aí chega a polícia, porque não tem autorização e tal, reprimindo os caras, mandando eles pra cadeia lá se explicar pro delegado. Enfim. Aliás, o Michael Moore também dirigiu outros dois clipes bem conhecidos, que é o All The Way To Reno, né, do R.E.M. E outro clipe do Rage Against também, que é da música Testify. Então essa é a carreira de clipes aí do Michael Moore. Eu não sei o que ele anda fazendo ultimamente, sei que ele milita bastante, né, contra o Trump e tal, mas em termos de cinema, faz tempo que ele não lança nada novo, a gente tá na expectativa aí pra ver o que, que ele tá aprontando. Bom, Denis, o meu aí é o Gus Van Sant, um baita diretor aí e tal, americano, fez vários filmes bacanas, fez o Milk, fez o Paranoid Park, que é um baita filme, mas aí fez os clássicos Gênio Indomável, não sei se você chegou a assistir, aquele Elephant lá, que é do caralho lá, que é o que fala lá do massacre na escola lá, é um filme, mano, bizarraço assim e tal, eu lembro que eu assisti, eu fiquei meio chocado assim, fez aquele Garotos de Programa também, que é um filme dos anos 90 aí, bem conhecido aí, com o River Phoenix e o Keanu Reeves. Pô, então ele faz esses filmes tipo, mais artístico e tal, mas é um baita diretor, assim. E além disso, cara, o cara tem uma carreira aí de diretor de clipes aí. O cara, ele dirigiu um clipe do David Bowie, a nova versão da Fame, que ele fez nos anos 90. Dirigiu um clipe do Delight, dirigiu um clipe do Elton John. Ele dirigiu uma versão alternativa da Creep, do Stone Temple Pilots, tá ligado? Ele até dirigiu um clipe do Hanson em 1998. Mas pra mim, cara, o clipe mais clássico que ele dirigiu foi Under the Bridge, do Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Cara, sabe que eu gosto muito dessa música, assim, cara, porque eu tenho uma lembrança, eu tenho uma memória das coisas da época, assim, sabe? O Gus Van Sant aí tá bem atuante ainda. Ele dirigiu um filme que acho que vai sair nos festivais aí, que chama Don't Worry, He Won't Get Far So Foot. É a história de um quadrinista aí, um cartunista que perdeu os movimentos aí, mas continuou fazendo quadrinho e tal. O nome do cara era John Callahan, e aí quem vai interpretar ele é o Joaquin Phoenix. E tem até o Jonah Hill, que agora tá magrinho. Tipo, o cara tá magro agora em tudo quanto é filme. Fica humilhando os gordos aí. Esses ex-gordos aí fica traindo o movimento gordo, né, mano? Mas é isso aí. Gus Van Sant aí, que além de um baita diretor, também dirigiu uns clipes bem marcantes aí. Outro cara que dirigiu clipes é o Tim Burton. Bom, Tim Burton dirigiu Beetlejuice, Planeta dos Macacos, Marte Ataca, Batman também, né? E ele fez o clipe em 2006 daquela música Bones, do Killers. Pô, que aliás, eu gosto bastante, acho uma das músicas mais legais, assim, do Killers. E esse foi o primeiro clipe que ele dirigiu na vida, assim. E esse clipe é bem louco, mostra os Killers tocando num deserto, né? Com um telão no fundo. E esse telão passa alguns filmes clássicos, assim, inclusive Lolita, né? E daí as cenas vão alternando entre o telão e eles, e uma hora eles vão pro telão. E aí, em determinado momento, todo mundo vira caveira, assim, sabe? Os personagens do filme que tava passando viram caveira, eles mesmos viram caveiras, começam a tocar sendo caveiras. Começa a ficar toda uma viagem louca, assim. Parece um clipe normalzinho, convencional, e no final fica meio nada a ver, assim. É um clipe bem legal, bem divertido, assim. Eu gostei bastante. Aliás, estranho, né? Como toda a obra do Tim Burton também. E, cara, ele também gravou o Here With Me, que é outra música do Killers que não fez sucesso. Foi outro clipe que ele dirigiu. E só. Então a carreira dele ficou por aí. Acho que ele resolveu fazer isso, talvez por amizade com a banda e tal, por gostar da banda. E depois ele voltou pros filmes, assim. Esse foi o fim da carreira videoclipística do Tim Burton. Deles, meu outro diretor aí é o francês maluco aí, o Michel Gondry. Cara, o Michel Gondry, além do baita diretor de filmes aí, super criativo, né, cara? O cara dirigiu O Brilho Eterno, que eu acho do caralho. Esse filme é muito bom até hoje, assim, eu acho sensacional. E até aquele Be Kind Rewind, você lembra? Que o Jack Black e o Mos Def, assim... É, aqueles... Eu acho maravilhoso eu esse filme, eu acho esse filme, cara, muito bom. Legal. Exatamente. Esse filme é sensacional, assim, cara. Ele, putz, cara, é um baita diretor mesmo, ainda atuante aí, fazendo uns filmes mais underground aí. Mas além disso, cara, é um baita diretor de clipe, assim. O cara dirigiu muitos clipes. Dirigiu o Bjork, já dirigiu o clipe do Rolling Stones, já dirigiu o clipe do Massive Attack, da... Mano, quem se imaginou Paul McCartney, o cara já dirigiu o clipe e tal. Cara, dirigiu The Vines, dirigiu aquele clipe Coming to My World, da Kylie Minogue, que eu gosto pra caralho, não conta pra ninguém, mas eu adoro aquele clipe. Cara, então assim, o cara fez muitos clipes de música eletrônica, de rock alternativo e tal, mas o clipe mais legal que eu acho foi aquela Fell in Love with a Girl, do White Stripes, não sei se você lembra, cara. Uh-huh. Eu acho demais esse clipe. Lembro. Assim, é uma animação... Imagem 8-bit, né? Lá, mó doideira o clipe, assim. Então, cara, é muito foda, assim, Michael Gondry aí. Todos os clipes que ele mexe tem alguma coisa muito única, assim. O último clipe que eu vi que chamou muita atenção dele foi aquela Go, do Chemical Brothers. Não sei se você chegou a ver esse clipe. De cabeça, um clipe... não lembro. Cara, é um tipo, ah, sei lá, cara, é os clipes do Gondry. Você tem que assistir pra entender, tá ligado? É doideira. Mas é isso aí, cara, Michael Gondry. Legal. Bom, eu vou destacar agora um cara que é famosão, mas eu particularmente não gosto muito dos filmes, obviamente que o cara é competente e tal, mas que é o Michael Bay, né? Que ele fez a série Transformers, né? Armageddon também, fez o Pearl Harbor, que esse sim é um filme legal. E ele dirigiu vários clipes, cara. Aquele I Touch Myself, das Divinals, lembro, né? Lembro. É um clipe legal também, porque fala de masturbação, assim, e tal. E numa época que não se abordava muito o assunto, ele fez um clipe sutil. Ele fez aquele I'll Do Anything For Love, do Meat Loaf, lembra desse? Sei, lembro. Todo épico e tal. E ele também gravou Fall In Love, Hard On The Knees, né, do Aerosmith. Foi de fevereiro de 97. Ah, o clipe não tem nada demais, assim, tal. É um clipe meio bobinho até. Que mostra, tipo, como se as mulheres escravizassem os homens pelo coração, sabe? E os homens estão sempre em busca do amor. E talvez o que tem aí é uma ironia, né? Da mudança do gênero, porque sempre a mulher é retratada como a romântica e o cara é o filho da puta. E nesse clipe acontece o inverso. Inclusive tem um cara que fica aprisionado numa caixa de vidro, sendo tratado como escravo por uma mulher, porque ele é apaixonado e tal. E mostra a banda tocando numa igreja. Enfim, é um clipe meio besta, assim, pra falar a verdade, né? Mas o que me chamou mais atenção é essa carreira aí de diretor de videoclipes do Michael Bay. No total, ele dirigiu 13 vídeos. Ele dirigiu um monte de gente aí, mas esses foram os mais importantes. E, cara, eu sei que a gente tá recomendando que as pessoas assistam os clipes, que são legais e tal. Mas esse aqui, se não quiser assistir, não precisa não, viu, cara? É um clipe bem normalzinho. A música até acho legal, um pop rock e tal, da Aerosmith. Mas o clipe é bem normalzinho, não tem nada demais, não. Bom, Denis, aí o meu diretor que eu vou falar agora é o famosíssimo Dave Fincher, tá ligado? Diretor lendário aí, cara, dirigiu o Alien 3, dirigiu Seven, dirigiu o Clube da Luta, dirigiu o Zodíaco, dirigiu até aquele da Rede Social lá, o... Sim, você gostou, sim, cara? Eu achei legalzinho esse filme aí e tal. Eu achei legal, assim, mostra como o Mike Zuckerberg é um grande filho da pau puta. Pau no cu, assim, né? Aí você entende hoje em dia. Dirigiu, ele também foi, assim, foi o diretor do House of Cards, na época, que era bem legal, assim. Nossa, tipo, as demais, duas primeiras, cara, eu adoro essa série. Eu gosto foda também, as duas primeiras temporadas eu acho muito legal, porque tem muito a mão dele, assim, tá ligado? Você vê, sim, que tem aí depois uma... deu uma caída depois boa, né? Depois deu uma caída porque ele saiu fora também, porque eu acho que era muito caro pra manter ele na série, né, mano? Ele virou até produtor depois. Sim, mas você vê que ele não mexia mais, né? E, cara, a última série aí que ele fez foi o Mindhunter, que tá no Netflix. Série exclusiva. Todo mundo do elogia Netflix, bastante, eu não vi ainda. Que é muito bom, Denis. Recomendo você assistir. Bem legal, assim, né, cara? E antes dele começar essa carreira vitoriosa aí de diretor, ele foi um baita diretor de videoclipes. Em 84, por exemplo, ele dirigiu um clipe do Rick Springfield. Então, assim, você vê, passa, assim, nos anos 80 e nos anos 90 ele dirigiu muito clipe, dirigiu do Outfield, do Rick Springfield, do Loverboy, tá ligado? Tipo, daquela banda lá dos anos 80, Willie DeVille, até o Colin Hay ele dirigiu. E ele dirigiu até uns clássicozinhos, assim, She's a Mystery to Me, do Roy Orbison. Tem até Express Yourself, da Madonna, cara. Pô, esse clipe é um clássico, né, na minha opinião. Ele dirigiu a Janis Got a Gun, do Aerosmith, tá ligado? Cradle of Love, do Billy Idol, foi ele que dirigiu. Recentemente, assim, o último clipe que ele dirigiu foi em 2013, que é aquela Sweet and Tie, do Justin Timberlake, tá ligado? Não sei se você lembra. Chegou a dirigir um do Nine Inch Nails. O clipe que eu vou recomendar é um clipe do A Perfect Circle, Judith. Lembra que saiu em 2000 na MTV, que foi a grande... Que, cara, ia ser a grande promessa do rock alternativo, assim. E como você falou, o clipe... Esse clipe também não tem nada demais, mas você já vê a fotografia, assim. Tipo, você vê o método Finch de gravação, assim. E além do que, porra, a Judith do A Perfect Circle é muito boa a música, assim. Até hoje eu escuto, eu acho do caralho, tá ligado? Então é isso aí, David Fincher. Kill someone. Cara, eu vou fechar em grande estilo. É um diretor que gravou só dois clipes na vida, mas ele é um dos mais foda da história do cinema, que é o Martin Scorsese, puta, né? Puta merda. Pô, a obra do cara fala por si, cima, assim. Né? Bons Companheiros, Odisseia no Espaço, Taxi Driver, Cidadão Kane. Pô, o cara filmou vários clássicos, né? E ele dirigiu também um clássico dos videoclipes, que é o Bad do Michael Jackson. Uhum. Quem não se lembra desse clipe? Porra, lógico. Né? Esse clipe é sensacional, assim, que mostra o Michael Jackson como líder de uma gangue no metrô de Nova York, e o líder da gangue adversária é o Wesley Snipes, né? E aí eles começam meio que uma batalha de dança, assim. O Michael Jackson, obviamente, dançando pra cacete. E no final, o Wesley Snipes fica meio puto, assim, vou embora. Tipo, o Michael Jackson é o grande vencedor. E fora o Bad, né, do Michael Jackson, que acabou virando um clássico também, até por causa da dança e tal, ele no metrô. Nossa, mas sensacional, né? Essa parte aí de coreografia e tal, do Michael Jackson. Ele também gravou uma música desconhecida do Robbie Robertson. A música que se chama Somewhere Down the Crazy River, em 98. Mas a grande obra de videoclipe do Martin Scorsese foi o Bad do Michael Jackson, né? Imagino que na época tenha sido uma puta superprodução. Gasto milhões e milhões de dólares, mas valeu a pena que o clipe ficou na história, né? Minha última aí é o Spike Jonze, um baita diretor aí. Cara, ele dirigiu Ela lá, aquele filme em 2013. Ele dirigiu Onde Vivem os Monstros. E dirigiu até aquele Quero Ser John Malkovich, que eu acho genial esse filme. Maravilhoso. Assim, eu gosto muito desse filme. Então ele tem uma bela carreira, assim, como cineasta. Mas além de tudo, cara, ele foi um puta diretor de clipe, assim. O cara dirigiu Sonic Youth, The Breeders, dirigiu Teenage Fan Club. Cara, dirigiu Beast Boys, Dinosaur Jr., R.E.M., Bjork, lógico, que tem que dirigir um clipe da Bjork, né, com esses caras esquisitão, né, mas ao mesmo tempo ele também dirigiu Chemical Brothers, Puffy Daddy, tipo Fatboy Slim, mano, muito bom, assim, Beck, o Yeah Yeah Yes. Então é um cara que não para, tá atuando ainda até hoje aí. Em 2015 foi ele que dirigiu aquele clipe Only One, que foi com o Kanye West e o Paul McCartney. Não sei se você chegou a assistir a parceria dos dois, que é uma baladinha até e tal, mas assim, cara, o clipe que eu vou indicar, a música que eu vou indicar é a Praise You, do Fatboy Slim. Cara, além de eu adorar a música, eu acho genial, assim, é simples, é motosqueira, porque é uma galera dançando na frente do cinema, assim, mas eu acho tão inusitado, assim, cara, que eu vou deixar essa... Porque, assim, eu acho que daqui uns 30 anos, as pessoas vão rever, imagine o meu filho ou sua filha mais velha vendo esse clipe, tá ligado? De tipo, que diacho é isso? Por que que tem um monte de coroa? Não, e a ideia é simples e genial, né? Imagina quanto o cara gastou, exatamente, cara. Exatamente, deve gastar porra nenhuma, assim. Então, cara, demais, assim. Spike Jonze aí, acompanha a carreira do cara, que ele é sensacional. Não, fechou em grande estilo. Boa, mandou bem. É isso aí, rapaziada. Chegou ao fim mais uma edição do Interferência Show. Reforçando, siga a gente nas redes sociais, fale com a gente, mande e-mail, entra no nosso site interferenciashow.blogspot.com.br. Enfim, o importante é que você dê o seu feedback, você ajude a gente a melhorar esse podcast, a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência, por você que ouviu isso até agora. E eu vou terminar falando sobre o próximo episódio, sim, porque aqui a gente é adiantado, a gente já sabe o que vai acontecer no próximo episódio. A gente vai fazer uma viagem sonora pelos grupos da Copa do Mundo. Cara, não é porque a gente fez não, mas tá muito legal. A gente fez uma pesquisa grande sobre a música de cada um dos países que vão participar da Copa do Mundo. A gente dá dica de som. Olha, eu vou falar, é um programa especial, vale a pena você ouvir. E vai sair, claro, na semana do início da Copa do Mundo. Todo mundo vai estar nesse clima. Aí você já assiste os jogos, ouvindo as bandas que a gente recomendar. Tá muito legal, né, Jean? Foi feito aí com carinho e esmero aí pra todos vocês. Espero que vocês gostem aí, cara. Foi, né, Denis? Deu um trabalhinho, mas eu acho que no fim valeu a pena, cara. Sim, sim. Deu um trabalho, mas o resultado, cara, deixa a gente muito feliz, assim. E é legal que a gente aprende também, porque a gente teve que pesquisar e ouvir bandas diferentes, de lugares diferentes. Tem bandas que eu já ouvi discos, assim, já aprendi mais. E a gente quer dividir também um pouco dessa pesquisa que a gente fez com vocês aí, com beleza? Certeza. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu, Gian. Até abração, a próxima. Abração, Denis. Até a próxima, mano. Falou. Falou. Você acabou de ouvir o podcast Interferência Show. Próximo episódio daqui a 2 semanas. Até lá!